DJ Zé Luís apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Muito boa noite, a partir de agora está a entrar em mais uma sessão do Live Set. São duas horas com o melhor da música de dança. Live Set. Abrimos nesta primeira hora com a contagem dos 10 temas de dança que fazem maior sucesso neste momento em todo o mundo. Power Play. Começamos a contagem pelo número 10, onde está Nari e Milani, e ainda a participação de Christian Marchi e Luciana. I Got My Eyes On You é o número 10 esta semana. Live Set. Come on, y'all, put your hands up, everybody. 10. Christian Marchi, get your hands up. Come on, y'all, put your hands up, everybody. Número 9 para Robert Mendonça, Virgin, um tema fantástico. Power Play. 9. We'll be right back. DJ Radio. Número 8 esta semana para SB Denters, a manter-se nesta tabela com o single Love Dealer, que conta com a voz de Justin Timberlake. Power Play. 8. Continuamos com a contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. Número 7 para Sasha Lopez, All My People, a versão original. Power Play. 7. 6 esta semana a pertencer a Pyramids, um single de Cherries. Power Play. 6. mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Voltamos à segunda parte da contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. Está a ouvir mais uma emissão do Live Set. Número 5 esta semana para DJ Jerwensky e John. O single chama-se Dim Sum. Power Play. 5. The Sound of Music. Live 7. Número 4 esta semana para Bob Sinclair, featuring Roland Clark. Give me some more. Power play. 4. Give me some more. Some more, some more. Continuamos a subir na contagem para conhecer agora o número 3, onde está Robert Owens, Deep Down, a versão de Chocolate Puma. É tema novo, entrada direta para o terceiro lugar. Thank you. No número 2, era número 1 a semana passada, portanto significa que temos um novo número 1. Este tema que está no número 2 é então este Together de Roger Sanchez featuring Far East Movement. Era número 1 a semana passada. Power Play 2. right now. Finalmente chegamos ao topo da contagem. Vamos agora ficar a conhecer o tema de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. É uma entrada direta para primeiro lugar. É raro acontecer, mas por vezes acontece. E então o tema é este, Barbra Streisand, de Duke Sauce. Um tema que está a fazer enorme furor nas pistas de dança em todo o mundo. É o número 1 esta semana. One. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand.

djzeluis.com. DJZeluis.com. We'll be right back. djzeluis.com. Na praça dizemos botar a gostar. Sou um tarobo, massagem na costa dizemos botar a gostar. Sou um tarobo, pegada na polpa dizemos botar a gostar. Duas passagens, jantar na Roma dizemos botar a gostar. Levo pra loja, comprar vos roupinha dizemos botar a gostar. Rio de Janeiro, carnaval dizemos botar a crevar. Copacabana, caipirinha dizemos botar a gostar. Copacabana, caipirinha. Copacabana, caipirinha. Temos que dar gostar. Copacabana, caipirinha. Temos que dar gostar. Copacabana, caipirinha. Temos que dar gostar. Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. DJZeluis.com. In the mix, DJ Zé Luiz, exclusive mix. Live set. DJZeluiz.com. djzeluis.com. DJZeluis.com.